No Comedy Pod de hoje, vocês ouvirão um debate entre os integrantes deste podcast com assuntos diversificados. Se você tem seu ponto de vista próprio sobre as HQs, não ouça o cast. Mas se ouvir e não gostar, envie-nos um e-mail para contato@comicpod.com. Tudo isso logo após o monólogo meio. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. That, that, that, that. Por falta de integrantes às 5 da manhã, Felipe Fausto Silva Morcelli gravou sozinho a leitura de e-mails na volta da balada. Alguma mudança na tonalidade vocal deste ser é culpa apenas da dose alta de álcool no sangue. Então, ouçam agora o monólogo meio. Ronaldo! Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Sim, leitores e ouvintes do Comic Pod, estamos de volta para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje eu estou completamente sozinho aqui, esse bando de safado me largou. Ronaldo! E o primeiro e-mail vem do Júnior, e ele disse o seguinte. Ronaldo! Está aí uma coisa que eu desconhecia, a HQ do Street Fighter. O mais interessante foi onde o assunto foi parar no pouso. Emanuele no espaço, Cine Privé, Senhor dos Anais e Morte do Batman. Terminando com as ressuscitações e curas milagrosas do universo DC, que gerou um debate maior do que sobre o assunto do cast. O melhor foi que essa salada ficou muito boa. É, cara, a gente foge do assunto que é uma maravilha. Agora fala sério. Hora do Brasil, muito amigos vocês são. Tá certo que até na minha profissão, vocês acertaram só pelo comentário que eu fiz, mas temos sempre que ressaltar que, ao contrário do que muitos acham, as HQs também são cultura, e vão além das discussões sobre morte, renascimento de personagens, e bom, vou parar por aqui, dando um parabéns por conseguirem fazer um cast interessante sobre a HQ do Street Fighter, antes que a música da Hora do Brasil suba de novo. Ronaldo! É, isso é culpa do editor, safado. E ele mandou um PS aqui, se precisarem pode chamar. Tem um pessoal que tá entrando em contato bastante com a gente, oferecendo ajuda. Valeu mesmo, galera. A gente vai entrar em contato com vocês também, de volta, assim que for possível. O Comic Pod está sempre aberto para novos participantes e comentaristas. Ronaldo! E dentro dos comentários, o Alex Caeiro falou o seguinte. Olá, pessoal do Comic Pod, mais um ótimo cast, agora sem acento. É verdade, cara, essas malditas regras novas do português me incomodam, cara. Eu me sinto analfabeto. Agora só está faltando fazer um cast sobre Mortal Kombat. Não, isso não vai acontecer. Ou mesmo até sobre The King of Fighters, esse já pode acontecer. Como eu gosto muito de terminar meus comentários com frases de filmes, aí vai. Achó! Ronaldo! E ele também ofereceu ajuda com Photoshop e mimimi mamamó. Ronaldo! Sim, nós vamos entrar em contato com todo esse pessoal aí. A galera tá sendo bastante bacana com a gente. Valeu. E o Jackson, que eu apelidei carinhosamente de... Ronaldo! Michael Jackson falou o seguinte. Vou comentar a melhor parte e a mais relevante. Sério mesmo que vocês acham que o Bruce Wayne não deveria voltar? Nunca? Mudanças como essa e a do Capitão América são temporárias e devem ser assim. Os personagens estão aí há tantas décadas justamente porque são eternos, imutáveis, salvo algumas atualizações. Se tornaram ícones da cultura pop. É isso que os mantém até hoje. Se fosse para mudar e permanecer mudado, o negócio teria acabado há muito tempo. Falando dentro do DC, outros personagens podem estar... Ronaldo! Como Batman por algum tempo, mas a entidade Batman é o Bruce e nem tem como ser diferente. Batman é Bruce Wayne, nasceu da sua história, da sua experiência, não tem como dissociar isso. Ah, e alguém falou mal da Marvel em matéria de seleções, besteira total, isso, as duas editoras são iguais nesse aspecto. A DC trouxe de volta Hal Jordan, a bruxa do Jason Todd, fora os personagens toscos, tipo Nuclear, que morre e volta, morre de novo, volta mais uma vez e ninguém tá nem aí. Até o Barry Allen, que parecia ser a única morte definitiva, o Wally ficou como Flash por uns 25 anos, né? Então, se até ele voltou, imagine se o Bruce não volta. Eu acho que sim, os personagens têm direito de mudar de identidade, como o Flash, que começou como Jay Garrick, passou por Barry Allen e depois foi ser o Wally West. Então, não importa que quem começou foi o Batman, o cara é ser humano, não vai durar pra sempre. E pra fechar, o Fábio Ciccone diz o seguinte. Ronaldo! Cara, vocês estão tão decenalto que até em cast sobre Street Fighter vocês acabam falando da DC. Aliás, foi a melhor parte do cast. Pois é, cara. Eu sempre digo que a DC é melhor e as pessoas discutem comigo. Você não deve discutir comigo, eu sou sempre certo. Beleza? Vamos para o nosso podcast. Ronaldo! freneticamente, velho. Eu dei uma parada, mas agora eu voltei ano passado, me chamando desesperado pra poder, assim, voltar pra cronologia, cara. Perdi muita coisa, principalmente da Marvel mesmo. Nossa, eu tô lendo muito autor europeu, assim. Nossa, tô desencanando completamente os americanos, cara. Ô, bicho, Morrison, Alan Moore. Nossa, eu tô largando total. Eu ainda tô pegando coragem pra ler Preacher, cara. Do início ao fim. É bom, cara, é bom. Eu sei que é bom, por isso que eu tô pegando coragem. Eu li, parei, vou voltar. Liga Extraordinária, é bom caralho. Muita coisa pra poder ler, cara, mas assim, depois que eu li Vértigo no papel mesmo, cara. O cara me emprestou a coleção toda dele. Não, mas assim, é outra coisa. Bicho. É outra coisa, nossa, é muito foda, cara. Outra coisa. Planetary é bom, o Authority é bom. Então, a gente fala, o Authority eu li, o Planetary eu não li ainda não. Ah, Planetary do caralho, cara. É aquele Planetary e Batman, né, também é legal. É legal, é legal. Como é que é o esquema do Planetary, cara? Qual que é a história? Eu sei que, assim, é uma coisa um pouco, eles falam que é um pouco do estilo Arquivo X, mas eu não conheço. Ah, mais ou menos, não tem muito a ver, não. Aliás, quem tirou essa ideia? Não, eu li numa revista, assim, há muito, na Wizard. Ah, não tem tanto a ver, não. Tipo, o Planetary, cara, todos eles têm superpoder, assim, mas não existe herói vilão, sabe? A parada da Planetary, Planetary é uma fundação, assim, que pesquisa segredos guardados da história do mundo. Eles são meio, igual eles se autodenominam, eles são arqueólogos do amanhã. Uhum. Então eles, do amanhã ou do estranho, sei lá como é que chama. A parada deles é descobrir esse tipo de coisa, sabe? Coisas de secretas que foram guardados pela humanidade ou por alienígenas e se tornaram segredo do resto do mundo, assim. A história, ela foca, assim, nessas descobertas e nas conspirações que cada um tem, sabe? Todos eles têm um passado bizarro, assim. E você vai descobrindo aos poucos a ligação de cada um. Todos eles também têm uma ligação, mas você vai descobrindo mais pra frente, sabe? Uhum. A parada é você ver um monte de gente com superpoder e não tendo super vilão pra enfrentar. É isso que é bacana, assim. Não cai no clichê, sabe? Pô, então, assim, eu gosto justamente disso. Esse negócio de cair no clichê que quebra, entendeu? É, não tem clichê nenhum, cara. É muito bom. O que eu tô gostando da Marvel, dessa série nova da Marvel, do Reinado Sombrio, é justamente isso, cara. Eles estão fugindo um pouco do clichê, entendeu? Obrigado. Tão tá pegando, bom assim... esse Dark Avengers aí? É o Brian Bendis que tá escrevendo? É ele mesmo. Ah, o Bendis é muito bom, cara. Pô, cara, é aquela coisa, pô, não... Que eu achei meio paia, tipo, patriota de ferro, sabe? Não, é paia, assim, mas você vê, assim, como é que o povo é alienado, cara. Só porque viu o cara matando a líder Skrull lá na televisão, pô, o cara é um herói. Esqueceram tudo que o cara já fez no passado e começaram, assim, a bajular o cara e colocar ele como líder da SHIELD. Essas viradas, assim, entendeu? Mostrando o poder da mídia e tudo. Como é que ele tá usando esse poder também pra poder parecer que é bom. Uhum. É interessante, cara. Não, o patriota de ferro, entendeu? Mas como é que, assim, ele tenta passar a imagem. Não, olha, a gente é ruim, nós somos assassinos, ladrões, vilões e tudo, mas a gente vai fazer uma coisa, né? Vamos ser bons na mídia, né? Pra gente ter a atenção do público. Tô ligado. Então isso que é bacana, você ver como é que ele tenta. Não, ó, você vai fazer assim. Não, Venom, você não vai comer o cara. Vendo como e a Marvel, sei lá, ela passa mais segurança pro leitor, né, velho? A DC é foda, cara. A DC, ela tá tendendo pra um lado que ela não podia, que é essa história de ficar trazendo Era de Prata de volta, tá ligado? É. Ih, cara, isso aí é uma cagada, cara. Começou bem, mas já tá virando bagunça. É que essa porra de Era de Prata acabou pra não voltar mais, sabe? Foi bom, mas tudo bem. Foi bom, mas fique por lá, entendeu? Eu acho que tem certas mudanças aí que valeram a pena. Crise de Identidade foi muito bom. Ter matado o Besouro Azul foi um negócio que gerou polêmica pra caralho. Mas o negócio é esse, cara. É matar e fazer, porra, mataram o cara. Isso. Todo mundo gostava. Mas se matar um personagem que ninguém gosta, que importância essa parada que fizeram com o Batman, tem muita gente que xingou, que achou ruim. Eu achei bom pra caralho, porque mudou. Não, massa. Mudou totalmente a visão que você tem dele, assim. Eu sou a favor, cara, justamente de evolução, cara. De evoluir, pô. Morreu, assume. Então, a DC tá na seguinte situação. Tem personagens com histórias muito boas, mas o universo em si tá uma zona. Tipo, o Superman tá numa fase excelente. Acho que é melhor que já teve até hoje, assim. Esse novo mundo de Krypton, hein? É. Pô, parece interessante. Mas até antes disso, assim, sabe? Desde que o Jones assumiu, pô, só tem saído coisa legal do Superman, sabe? Você falou que não aguenta Jeff Jones, por quê, cara? Porque o Jones, ele tá ficando previsível, tá ligado? Esse negócio dos lanternas, menos, cara. Nossa, já, meu, já perdeu completamente a graça, assim. É, Lanterna Laranja. Eu também acho. O Hal Jordan, ele já foi Lanterna Verde, ele já usou o anel amarelo, já virou azul, agora vai virar laranja também, vermelho. Pô, mas que merda é essa, cara? Não, ele já virou vermelho. Virou vermelho. É, então, já virou vermelho. Ele teve é tudo uma mensagem gay aí, né, cara? Não, ele teve a manha de, na edição, usar três anéis ao mesmo tempo. O azul, o verde e o vermelho. Pois é, eu vi. Ah, pra que isso, cara? Jogou Lanterna no arco-íris, né, cara? E esse Blackest Night aí, a galera tá falando que tá prometendo. Tá... Meu, eu acho que vai ser uma cagada. Cara, tá prometendo medo, por quê? Não, mas tá prometendo por quê? Vai colocar, né, todos os personagens da DC lá, né, na saga e vai voltar com os caras fodas como zumbi. É, cara, que ideia de jerico, cara. Ah, o Marvel Zombies deu certo, eles vão querer fazer igual, né, cara? Estão fazendo um puta de um away em cima, assim. Nossa. Uma é toda dúvida. Trilogia. Ele falou que vai fechar agora com Blackest Night, né? Fez o retorno do Hal Jordan, teve a tropa sinistra e vai fechar com Blackest Night. Eu tava falando com um amigo meu isso hoje. Eu acho que o Geoff Johns, ele precisa escrever alguma coisa diferente agora. Mas ele falou que depois desse do Lanterna aí, ele vai sair fora, né? Do Lanterna Verde. Ele vai continuar. Lanterna Verde? Vai continuar no Lanterna Verde. Ué, mas parece que ele ia assumir outro título. Ele até saiu de outros pra poder continuar o Lanterna Verde. Mesmo depois do Blackest Night? Fala também que se ele sair do Lanterna, que cara vai pegar o Lanterna, velho? Cara, eu acho que quem devia escrever o Lanterna é o Peter Tomasi, que é o cara que escreve a tropa dos Lanternas Verdes. Uhum. Esse cara é bom, cara. E o cara tá começando, então ele ainda tá cheio de ideia pra usar, sabe? O Jones tá aí desde o retorno do Hal Jordan, ele tá começando a caducar já. É, mas é complicado também, né? Tipo assim, o cara fez um negócio bom, aí tão segurando o cara lá. É, então isso que é foda. Eu acho que assim, bicho, o que eu deveria fazer? Ó, eu preparei isso, a minha ideia era essa. Então, ó, então coloca o roteirista ou outro roteirista aí pra poder escrever, mas dentro disso aí, ele pode fazer, entendeu? Escrever as histórias dele, mas não extrapolar, porque o complicado, tanto na Marvel quanto na DC antigamente, era isso. O cara fazia um arco de histórias foda, aí vinha outro e pô, cagava em cima. Como o One More Day, cara, que pra mim assim, é a pior merda que existe. Então, cara, o One More Day é tão ruim, e o Brandon Day é legal, cara. É, eu nunca li o One More Day, o que tem de tão ruim nela? O que tem de ruim? O Homem-Aranha faz um pacto com o demônio, só isso. Não é nem questão disso. Ele não pode tomar cerveja. Fazer um pacto com o demônio, tudo bem. Eu lembrei o cachorro do seu Madruga, que chamava Satanás. Não, é o seu Madruga não, é da bruxa do 71, que chamava, era um gato, chamava Satanás. Satanás, ai porra, agora, mano, muito truque. Que eu vou te explicar, Vitor, o que acontece? No Guerra Civil, que a gente fez o cast lá, o Homem-Aranha revelou a identidade, certo? Sim. Eu vi isso ali. Bacana, beleza, porra, tá, ó, a identidade. Não, não achei bacana. Marvel. Não, tô explicando. Eu achei bom, sim, cara. Eu achei bom, cara, porra, não, tá, fez a lei de registro, eu vou me registrar, ponto, tá, pum, tá aqui, eu sou Peter Parker, né? Ficar nessa punheta aí, roubando direito do japonês. Não, mas olha só, aí o que que acontece? Depois disso, o Quezada, não feliz, né, de já ter avacalhado um monte de coisa, fez lá um arco de histórias que, assim, a tia May, pelo Peter Parker ter assumido a identidade... Ganha poderes. Não, acaba levando um tiro. Aí eu falo assim, porra, beleza, uma consequência, né, o cara revelou a identidade, né, perseguido, tá, a tia May leva um tiro. Só que é o seguinte, velho, ela é velha, já tava na hora de morrer mesmo, já, pra mim já devia ter morrido há muito tempo. O Peter Parker, pra poder fazer ela voltar, faz um pacto com o Mephisto, pra voltar a tia May. É, pelo menos eu sei quem é ele. Em troca disso, ele vai esquecer, né? Todo mundo vai esquecer que ele era o Peter Parker e ele vai esquecer da Mary Jane. É, que a porra do demônio ganha em troca, né? Então, cara, isso que... Sabe o que eu acho? Você vê no final da história, a Mary Jane, ela fala uma coisa no ouvido do Mephisto, que não aparece no balão. Isso. Foi ela fala, sua bundinha é linda. Exatamente. Daí que eu peguei esse negocinho aí do pra colocar na charge aí do Quezada. Ela vai dar pra ele, justamente a hora que tá falando no vídeo. Não duvido, não. Ela vai dar pra ele. Mas eu comi, hein? ela falou que o cara me bumbum pra ele. Desde quando o Mephisto é tão forte, cara, sabe? Ele é um demônio. É assim, ninguém sabe o que... Ele só era poderoso no mundo dele, né? E também que vocês falaram dos anéis aí do Lanterna, tipo, qual porra é diferente na porra das cores desses anéis? Cada anel é movido por uma emoção diferente. O verde é pela força de vontade, o azul é pela esperança. Olha, parece ficha de RPG, né, cara? Ô, cara, eu não vou agora, igual o Felipe falou, o negócio todo é que assim, ele começou a viajar demais, mas a ideia de ter, assim, uma mitologia do Lanterna Verde, sair um pouco daquela coisa, é legal, ele só precisa, assim, ficar o pé no chão pra não viajar demais, entendeu? Pra não ficar coisa muito, muito whatever. Então começar a aparecer tropa arco-íris aí, entendeu? Aí daqui a pouco começa o Lanterna Lanterna Cinza, Lanterna Grená, Lanterna cor de amarelo com cor de bebê, entendeu? Aí que essas foda. Essas paradas, mas... vendem bonequinho que não acaba mais, cara. Vende bonequinho, bonequinho, pequinho. Vende bonequinho, bonequinho, pequinho. Vendinho, bonequinho, pequinho. Bonequinho, pequinho. Bonequinho, bonequinho, bonequinho. Bonequinho, bonequinho. Vende boneco, vende boneco. Vende bonequinho, bonequinho. Bonequinho, pequinho. Vendinho, bonequinho, bonequinho. Bonequinho, bonequinho. Pequinho, pequinho. Pequinho, pequinho. Vendinho, pequinho, pequinho. Bonequinho, pequinho. Pequinho, bonequinho. Pequinho, bonequinho. Pequinho. É, tem esse lado também. Que tá fudendo com o esquema dele de fazer segredo, né? Os bonequinhos. Eu não sei se o Felipe, você que tá falando do negócio do comando em ação aí, você sabe que já saiu aí sem querer o como é que vai ser o comandante cobra no filme. Ah, eu vi. Fizeram mó doce pra poder revelar a identidade, saiu o bonequinho e fudeu com o negócio todo. Esse dia tava naquele Transformers site também, de quadrinhos lá. Aí eu vi aquela miniatura do Abominável e do Hulk por R$800. Porra! Bicho, um dia ainda vou ter grana pra comprar um action figure dessa. Eu não vou comprar um action figure de R$800, cara. Não, porque tipo... O legal é que eles se encaixam, né? O Abominável e o Hulk. Só que, porra, você pensa em R$1.600. Se encaixam aonde? Tipo, eles se encaixam, assim, a base dos dois, aí forma uma ceninha escrota, saca? Mas, tipo, porra, eu não vou pagar R$1.600 de dois bonecos. Porra, tem que ser muito... Por isso que, tipo, minha dúvida é... É a mesma coisa o Coringa que saiu por R$700, saca? É legal. Cara, R$800 que eu vi uma que eu compraria se eu tivesse grana, é uma que é o Darth Vader ajoelhado, e a base dele é... capa? Isso. Aquele ali, cara, se eu tivesse grana, eu compraria. Ronaldo! Então, eu vi que essa semana saiu a continuação do Cigai lá, do Grant Morrison, não sei se você conhece. Cigai, eu li sobre isso no meu Zarama. Mas eu nunca li não, cara. Eu já vi, entendeu? Capa, já li sobre, mas ler mesmo HQ eu nunca li não. Ah, interessante. É bom? Cara, é divertido, é um conceito bem diferente de HQ. Não tem nada de herói, vilão. O Cigai é um pobre coitado que anda por aí com uma roupa de mergulhador e ele tem um ajudante nas aventuras no fundo do mar dele. Ele que é um peixe que flutua e fuma charuto. É meio sem noção, mas é legal, cara. Tá, mas eu gosto, cara. Pô, eu gosto das coisas que o Marcio escreve. Ele não tem noção nenhuma, cara. Então, não, noção ele tem. Um negócio assim, ele viaja, né? Ele gosta, né? O que o Morrison faz? Ele chega em casa, né? Dá, como aquela mulher falou, dá um tapa na pantera, enche o copo de uísque e aí vai escrever. Cara, eu não sei, viu? Eu acho que o Morrison, ele não é casado, não. Aliás, eu acho que ele é traveca. Tô falando sério, cara. Eu lembro que eu vi em alguma entrevista dele, uma entrevista antiga, assim, que ele já saiu travestido de mulher pela rua, tá ligado? O cara é mó viagem. E agora, um detalhe interessante é que saiu também o Asilo Arkham, com ele que escreveu, né? Porra, rapaz. Asilo Arkham, assim, eu acho que também é uma parada que deveria depois sentar pra conversar também, viu, cara? Merece, porque é muito, né, bom, viu? Nossa. O Asilo Arkham, cara, dependendo de quem pega pra poder escrever Batman, explora muito bem. Uhum. Sabe, assim, utilizar muito bem, entendeu? Eu acho que, assim, é um conceito dentro do universo do Batman que foi, assim, aos poucos foi enraizando e tudo, e hoje, cara, é basicamente o Asilo Arkham é um personagem à parte. É verdade, bem pensado. Assim como o Gotham, né, cara? Tem uma vida própria. Assim como o Gotham, né? É basicamente um personagem à parte também. O que aconteceu com o dono, o médico lá, que era o dono do Arkham? Eu lembro que naquela queda do morcego lá, ele endoidou, né? Depois disso, não vi ele mais, não sei se morreu, o que aconteceu. Alguém tem notícia do cabra? Eu acho que morreu. A direção do hospício deve ter sido repassada pra outros, assim, né? Ele terminou a queda do morcego doido, né? Ele terminou internado no próprio né, hospício. Não, explodiu o Arkham, né? Aí os vilões que batem, os bandidos estavam internados no Arkham, foram transferidos pra uma prisão, se não me engano, acho que foi até Blackgate. A história é até bacana, cara. É uma das poucas histórias, assim, que... Algumas das poucas histórias que se salva na queda do morcego. Era uma história que mostrava os vilões do Batman interagindo com os presos normais. E, assim, que choque, né, cara? Porque eles são... Aí mostra que eles são completamente doidos. E quem vai narrando a história é o Dr. Arkham. Aí você vai achando que ele tá acompanhando os caras e tudo. Na hora que termina a história, ele vai entrar numa cela junto com os caras. Ele tá preso também, entendeu? Ai, que massa, cara. Só que assim, você só descobre isso no final da história. Durante toda a história, não mostra onde é que ele tá dormindo. No final, ele, né, cada um vai entrando na cela e ele entra na cela com o nome dele também. Porque o cara pirou de vez. E cara, e é a lógica, né, cara? Você trabalhar 24 horas num lugar que nem o Asilo Arca e não endoidar, eu dou não, moral. Não, é impossível, né, cara? Você fica louco igual todo mundo lá. Agora, esse jogo do Batman que saiu baseado no Asilo Arca também parece que tá bem bacana, viu, cara? Parece que eles pegaram bastante dessa história que o Morrison escreveu aí sobre o Asilo Arca e usaram no jogo, cara. Eu dei uma conferida aí nos trailers. O Batman também é esquisito, né? Mas... Não é totalmente baseado na história. Pegaram algumas ideias, assim, né? Só algumas ideias. Quem escreveu o roteiro do jogo foi o Paul Dini, que já é famoso aí também. O Asilo Arca, ele já teve umas histórias muito boas. É assim... Eu não sei se você chegou a assistir, cara. É um seriado horroroso, ridículo. Birds of Prey. Ah, claro! Oh, claro que eu vi essa coisa. Você lembra aí do seriado? Ah, eu lembro um pouco. Eu vi um outro episódio no SBT. Você lembra? Aliás, no SBT o nome do seriado era Mulher Gato, né? Mulher Gato. É, sabe lá Deus por quê, cara. Mulher Gato. Eu lembro que o seriado chamava Mulher Gata. Agora, por quê? Ninguém sabe. Só porque ela era filha da Mulher Gata. Como é que é que falava? Ela é a filha do Batman. Mulher Gata. Eu falei, pô, cara, era a coisa mais ridícula, mais farofada, cara. A gente reclama, o povo critica muito, cara, as chamadas da Globo, mas o SBT tem umas também que só Deus, viu? Essa do Mulher Gata, por exemplo, não tinha nada, cara, não tinha nada a ver com Mulher Gata. A única coisa que ligaria ela com a Mulher Gata era a mãe dela, mas só, entendeu? Ela não usava identidade nenhuma de Mulher Gata, não tinha nada a ver com Mulher Gata. E mas no seriado teve um episódio que ela vai matando. Ah, é? Eu lembro do primeiro episódio que a Mulher Gata aparece. Batman aparece lutando Coringa, essas coisas, mas rapidinho. É, não, tem uns flashbacks lá, tinha a Batgirl, né, ficando... Aliás, cara, isso que eu queria lembrar, nesse seriado cita a Piada Mortal, cara. Cita, olha aí, bem lembrado, nesse seriado, cara. Chega a citar a Piada Mortal. Bem lembrado. Porque a Bárbara, ela tá aleijada. Aí tem lá a Paranormal lá, ridícula, que não tem nada a ver, né, pô, viajaram legal nesse seriado, cara. Pô, cara, o seriado tinha tudo pra ser bom, cara. Assim, se no lugar da Helena Kyle, Helena Wayne, não lembro o nome, eu sei que era um dos dois mesmo, pode crer, é a caçadora. Eles pegaram a caçadora, colocaram ela sendo filha do Batman, da Mulher Gato, ela virou uma mutante e pronto, acabou. Então, isso que eu achei escroto, porque como que ela virou mutante, cara? Ninguém tem poder ali, meu? Porra, é essa? Ué, não, só no seriado, só na equipe lá, que já tem dois com poder, que é ela e a menina paranormal que prevê o futuro. Então, cara, é praticamente um X-Men. Não, assim, o seriado era horroroso. O seriado é ridículo. Assim, o que eu queria citar é que tinha um episódio que ela vai no Arkham e ela encontra o cara de barro. O cara de barro tá preso lá e conta o que aconteceu, como é que a Mulher Gato morreu, que foi o Coringa que matou. É interessante porque essa visita dela ao Arkham mostra, né, alguns vilões antigos do Batman que estão presos lá até né, ainda. É interessante por causa disso. Mas só também. Só essa, assim, eu acho que são 10 minutos que não valem a pena o seriado inteiro. Tô ligado. Batman, coitado. Nunca teve nada que prestasse em questão de seriado, né? Não teve. Ah, não, Feira da Fruta é muito bom. Ah, Feira da Fruta. Não, eu falo de... Feira da Fruta é um clássico. Não, eu tô falando assim, de seriado live action. Ah, sim. Feira da Fruta rendeu vários episódios, cara. Rendeu. Feira da Fruta faz parte do folclore brasileiro. Você chegou a acompanhar esse seriado do Batman, do Adam West? Ah, eu via quando era pequeno, cara. Reprisava no SBT de manhã, eu assistia. Pô, cara, eu não sei qual era o objetivo daquilo. Eles falam que era... Aliás, eu não sei. Era daquele jeito, cara. Esse que é o problema. Os quadrinhos do Batman, na época, era tudo daquele jeito também. Então, sabe, era bem fiel, assim, entendeu? Pô, cara, eu não sei. O Batman daquele desenho antigo de Super Amigos, ele não era tão galhofado, cara. E era da mesma época. Assim, apesar que tinha o Robin com o Santa não sei o quê. Super Amigos Santa... veio uns 10 anos depois, cara. Do seriado? É. Uai, rapaz, então eu tô completamente deslocado no tempo. Eu podia jurar que o Super Amigos, né? Que o Super Amigos ainda tem bastante da coisa infantil, mas ele já veio na época que o Dennis O'Neill tava chegando no Batman e tava voltando a ser sombrio e tal. É, não, porque eu lembro que assim, a primeira vez que eu vi a origem do Batman foi no desenho Super Amigos, rapaz. Foi um dos episódios, assim, acho que a única vez que teve um episódio que o Batman conta a origem dele. Acho que é uma das únicas vezes que mostra alguém morrendo no desenho, entendeu? O desenho era aquela coisa bem água-açúcar. Tô ligado. Ah, não, o Super-Homem também morreu. O Super-Homem também morreu no desenho. O Super-Homem morreu? Morreu. Ele é envenenado por Kryptonita, aí tem funeral do Super-Homem, assim, cara. uma coisa bem... pra época, como era um desenho pra criança, foi uma coisa bem pesada, cara. Tem um funeral, todo mundo triste, tudo. Não tem aquela coisa, né, mais amenizada do que teve no desenho novo da Liga, que, assim, tá, tudo teve aquela coisa, mas assim, o pessoal já sabia que o Super-Homem não tinha morrido. O desenho do Super-Amigos, quando o Super-Homem morre, é aquela coisa bem pesada mesmo, entendeu? Ele é envenenado e fica todo verde por causa da criptonita. Eles fazem, né, o funeral, colocam ele no caixão. Eu não sei, que depois eles conseguem lá desenvenenar e ele volta normal, como né? Já de praxe, já. Que loucura, cara. Mas teve. Super-Homem também já... É, rapaz. Desenho de Super-Amigos, assim, tinha algumas coisas que salvavam. Muito poucas, mas tinha. Mas, ô, cara, eu voltando lá do Arkham, vai ser republicado? Como é? Eu não... Não, eu acho que... Né? Eu acho que não vai, cara. A Panini até lançou... Depois que a Panini pegou os direitos da DC, eles até lançaram uma versão encadernada, bonitona dele, então eu acho que não sai mais, não. Olha que sacanagem. Quase do Arkham, cara, eu li... muito tempo atrás, cara. Era um... Cara, tem muito material do Batman que poderia ser reeditado, né, cara? Aqueles contos do Batman eu gostava muito, cara. Você chegou a ler? Eu li alguns, cara, mas acabaram ficando esquecidos no tempo, né, meu? Pois é, não. Tipo assim, não republicam, não comentam, assim, nem esqueceram daquilo, cara. E é pra você achar até mesmo, né, nas vias alternativas é difícil, cara. Tinha um que eu queria ler que eu não cheguei, que foi o Wayne, o Bruce Wayne, Cidadão Kane, não sei, um negócio assim. Cidadão Wayne. Falaram que é muito bom, eu não cheguei a ver, cara. Eu sei que um desses daí, eu não sei se foi esse, o Cidadão Wayne, eu acho que foi aquele Batman 1889 lá, que foi o Brian Bendis que escreveu. Foi uma das poucas coisas que ele fez pra DC antes de ser exclusivo da Marvel. Ué, cara, assim, é claro que esses contos do Batman também tinha muita coisa assim, né, absurda, né? É. Tinha lá o Batman pirata. O Batman na época, Cavaleiro do Rei Arthur, aí essas coisas a gente abstrai, né? A gente ignora, mas saiu muita coisa boa, cara. Aí tinha a versão comunista do Batman também lá, o Batman russo. Ah, sim, eu tenho essa história aí. Eu gosto dessa história, acho legal, cara. Pô, cara, eu até cheguei a citar, né, que esse túnel do tempo também, cara, acho que se pegasse hoje com... Porque o enfoque dos anos 90 é aquela coisa triste. Mas se pegasse hoje, cara, com os roteiristas que tem hoje, sairia muita coisa legal, bicho. Eu até tenho aqui um que é uma Liga da Justiça no futuro. Eu não lembro quem foi escrever. É Túnel do Tempo também. Saiu até numa revista da Liga da Justiça. Que é... Eu não sei se você chegou a ler. Eu sei que os alienígenas invadem a Terra e proíbem, né, os heróis de continuarem lutando contra o crime, de, né? E, por exemplo, fala assim, pra cada herói, pessoa que aparecer vestida de herói, eles vão matar não sei quantos mil humanos. Ah, tô com ela aqui, ó. Saiu no Superboy em mil... Essa é antiga, era formatinha ainda, cara. Saiu em 95. É do Túnel do Tempo, cara, que poderia ter sido utilizado. O argumento foi do Carl Kessel. Ah, sei, conheço. Carl Kessel. Pô, uma história pesadíssima mesmo. Tipo assim, o foda, cara, esse, o que você vê nesses Túnel do Tempo é que o pessoal aproveita pra poder descontar o que eles não podem fazer na série mensal, né? Com certeza. Então você vê o Arqueiro Verde... Então, não, aí é uma chacina. O Arqueiro Verde crucificado, o Flash... A multidão quebrando a perna do Flash na pancada. Assim, coisas que você não consegue ver na série atual, né? Série mensal. É complicado, cara. Eles têm uma certa linha pra manter que não pode explorar tanto essas criatividades malucas. A não ser o roteirista que tem muita pica dentro da editora, que é o caso do Morrison. Né? Conseguiu fazer o Batman Hip e ninguém meteu o B dele. Batman Hip, se for olhar, aliás, cara, eu tô falando aqui, mas eu tô sendo injusto. Se você for olhar, a DC, ela tá pegando um viés mais violento agora. Só a gente ver aí, né, aquelas histórias do Adão Negro, né, como eu já citei aí. Pô, aquele Superboy Prime, que pra mim é um açougueiro de mão cheia. O cara não consegue lutar sem arrancar pedaço de ninguém, bicho. Isso é uma coisa absurda. Fala isso, cara. Que fim tomou o Superboy Prime? O Superboy Prime, ele tá... Se eu não me engano, ele tá no futuro, cara. Lutando com a Legião. Uai, regenerou a coisa? É, ele... Lutando contra a Legião ou com a Legião? Não, contra a Legião. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, pra mim ele tá lutando com a Legião. Ah, não, não. Ele acho que vai aparecer aqui no Brasil naquela minissérie Legião de Três Mundos lá, que faz parte da crise final também. Legião de Três Mundos. Isso aí vai ser o quê, cara? É uma minissérie em 5 edições que assim, o objetivo dela é mostrar toda a formação, todas as formações da Legião, assim, lutando contra o Mestre do Tempo, Diaba 4, mas de alguma forma tá relacionado à crise final, assim. E eu sei que o Superboy Prime tá enfiado lá, mas eu não cheguei a ler nenhuma edição, assim, pra poder falar com mais propriedade e tal. Ô, bicho, eu não sei você. O Superboy Prime no Crise Infinita, né, quando ele apareceu a primeira vez, que ele revoltou lá, eu até achei legal, entendeu? Mas nas outras séries que ele apareceu, cara, nossa, ele virou um emo, cara. É? Pelo amor de Deus. É o super emo, cara. Não, cara, não, sério mesmo. Não, é o super emo mesmo, cara. Putz, é um cara cheio das resenhas, chora à toa, qualquer coisa faz pirraça, igual criança, rapaz. Cara, é um personagem de merda, não devia ter sido criado. Não, mas vou falar, no Crise Infinita, você até entende, pô, ele é o que o cara é, assim, aquele cara que cresceu no mundo certinho. O que fizeram com ele depois ficou completamente sem noção, às vezes. Ele, por exemplo, na Sinestro Corps, ele começou muito bem, só não souberam, né, manter a linha do personagem. Ficou igualzinho uma moça mesmo. Eu acho que é um personagem que nem Alan Moore salva, cara. É muito bucha. É o restolho do total, assim. Não serve pra nada. Se bem que, pelo que eu me lembro, ele vem daquela leva de personagens que sobreviveram no final da Crise das Infinitas Terras, lá que... Acho que foi ele, foi o super-homem velho. A Lois Lane da Terra 2. Isso aí mesmo. E o Alexandre Luthor. É, e o Alexandre Luthor. Mas, porra, cara, usa direito, sabe? Fica colocando essas histórias de soco na realidade, cara. Puta merda, cara. Não, cara, esse negócio de soco na realidade, vocês elogiaram aí Descer 1 Milhão, num cast aí, não lembro de qual, a gente elogiou aí o Descer 1 Milhão, mas no Descer 1 Milhão, não sei se você lembra que o super-homem do futuro lá, ele chega no tempo dando soco na parede da realidade, né? Ah, é? Eu não lembro disso, cara. É, ele atravessa o tempo dando soco na parede da realidade. Cada murro que ele dá, ele vai avançando. É uma coisa assim, completamente... Explicações boas pra viagem no tempo são as do Gladiador Dourado e a do Flash. Qualquer outra coisa fora disso, pra mim, é farofada. Gostava do Tempos também, que sumiu. Não, mas é, cara. Pô, soco na parede de realidade, atravessar. Não, para, cara. Que isso, nossa. Então, eu sei que de alguma forma o DC 1 Milhão, ele se conecta com o Superman All-Star, né? Que o DC 1 Milhão mostrava o Superman vivendo no sol, né? E o final da All-Star mostra ele indo pro sol. Aham. Né? Uhum. Tá, agora é assim, o Superman All-Star, ele tá encaixado, na cronologia atual, ele tá encaixado aonde? Não tá em lugar nenhum, cara. Não tá em lugar nenhum. Foi só uma... Como foi o próprio Morrison que escreveu a DC 1 Milhão, ele só quis fazer uma conexão, tipo, dar uma brincada, assim, sabe? Mas não dá pra você encaixar em lugar nenhum, não. Ah, tá. Mas aí tudo bem, né? É coisa do autor, né, cara? Ronaldo! Eu acho que a situação legal que tá agora nos quadrinhos é que existem bons escritores pra você acompanhar. Você não precisa mais acompanhar uma editora, você acompanha um bom escritor. Eu acompanho o Grant Morrison, por exemplo. Eu acho o trampo dele do caralho. Sei lá, quem mais? O Jones, até o que tá saindo no Brasil agora ainda tá legal. Então você vai lendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Que nem Vingadores. Vingadores eu curto, pô. É o Bendis, o cara manja pra caralho, assim. Eu li 3 edições do Vingadores. E pensou bem também, cara. O Miller tá meio perdido. O Mark Miller, cara, o problema do Mark Miller é que ele não sabe fazer final de história. Pois é. Todos os finais dele são uma farofa, cara. Mas o início é muito bom, cara. Eu queria entender o problema dele, porque ele começa tão bem, mas depois ele caga tudo, cara. Ele não sabe concluir. Ele precisa de ajuda de alguém, cara. Ele sabe começar, ele não sabe terminar. É, isso é complicado, cara. Aí eles dão pro Jeff Loeb terminar. Nossa, pelo amor de Deus, não fala esse nome, cara. Esse é um cara que eu não quero acompanhar, por exemplo. Não, nossa, nem eu. Jeff Loeb, cara, pra mim, assim, ele tem todo o potencial pra ser o Robin Field, cara. Ele é o Rob Liefeld dos roteiros. Nossa, cara, não, ele escreve coisas abomináveis, cara. Você viu? Ele tem uma HQ boa lá, o 4 Estações. Não, alguma coisa Essas primeiras histórias que ele fez pra DC são excelentes, o Longo Dia das Bruxas, muito foda. É, outro que se perdeu também, foi pro lado negro. É, mas ele foi muito rápido, esse que é o problema. É, agora que eu tenho muito dinheiro, eu não preciso mais escrever qualquer coisa. Se bem que eu acho que quem escreveu o Longo Dia das Bruxas foi o Tim Sale, ele só colocou os créditos pro Jeff Loeb. Você pagou lá, tal, soltou um jabazinho, ó, você escreve, tá, solta meu, fala que fui eu que escrevi, entendeu? Depois a gente faz um acerto aí. Tim Sale, que é um dos melhores artistas que eu já vi, cara. Cara, Você chegaram a ler alguma coisa desse Hulk vermelho? Não. Do Hulk com coragem. Não tive coragem. Eu ia comprar o encadernado Hulk cinza, mas eu pensei... Não. Melhor comprar o Batman, sim. A Piada Mortal. Cinza, sim. O cinza é mais legal. Piada Mortal também é bom. Piada Mortal é histórico. Então. Então, tava mais barato. Então, eu preciso comprar... É bem melhor, bem, cara. Pro bem. Olha, eram 15 reais pra eu economizar, cara. E, Vitor, o que você achou da Piada Mortal? Ah, cara, meu conhecimento em nível HQ não é muito grande, mas, assim... Porra, pelo que eu li, eu acho bom, cara. Eu sei. Essas histórias não são pra pessoas normais, velho. Não, mas, assim, você entendeu a sacada ali do Batman e do Coringa? Oi, meu nome é Vitor. Então, pai, é justamente com você que eu tô falando. Eu tô perguntando se você entendeu. Depende, cara. Eu sou meio autista pra entender essas porra. Não entendeu. Se você quiser fazer um desenho, eu entenderia. Ele tá trabalhando ali o relacionamento do Batman. Você assistiu o filme, O Cavaleiro das Trevas? Ah, pelo menos isso, né, cara? Tá, o que que o Coringa fala pro Batman sobre eles dois? Que um vai matar o outro. Não, cara, aí. Ai, meu Deus do céu. É, deixa eu ver. Que ele usa maquiagem. Não, que um completa o outro. Eles são dois lados da mesma moeda. Um só existe porque o outro existe, entendeu? Ah, tá, já vi essa porra, essa teoria. É isso que é piada, não é teoria, é verdade. É a primeira vez que você vê o Coringa, assim, mais ou menos sóbrio, entendeu? Na hora que ele tá conversando com o Batman lá no final da HQ, entendeu? Uhum. Na verdade, é a única vez que você vê o Coringa como humano. Acho que não. Acho que no Cavaleiro das Trevas lá também. Que isso, cara? Ele tá louco. Ele tá, até na hora que ele vê o Batman, que, assim, ele tá normal, na hora que ele vê o Batman, ele volta a ser o Coringa. Aquele ali também achei muito foda, cara. Vai mostrando em quadrinho o sorriso dele abrindo, né, cara? Pô, não, aquele ali é muito foda. Ele fala, Batman, querido. É muito bom, cara. É, cara, tem até uma HQ que o Anarquista, que é um personagem... O Anarquista é muito... O Anarquista, então, agora que ele tá mais... Tá dando uma participaçãozinha melhor pra ele, mas ele era bem legal. Mas ele conclui que é o seguinte, o vilão só existe porque o Batman existe. Se ele matar o Batman, os vilões acabam. E o cara não tá errado, bicho. Se você for parar pra analisar, é isso. Se o Batman isso morrer... Isso aplica tudo, cara. Se não tem bandido, não tem polícia. Entendeu? Então... Não, o negócio é que os vilões do Batman, uma boa parte deles só existe pra fazer contraponto a ele, cara. Uhum, concordo. Se ele não existisse, não é, o cara não existiria. Então um monte de pessoas deixariam de morrer porque o Batman não existe. E a gente pode até puxar o Watchmen com isso. Os heróis, assim, os heróis do Watchmen, eles existiram pra trazer o bem, mas se você tem pessoas que não são autorizadas pela lei pra fazer a lei com as próprias mãos, isso vira caos. No último, e agora o Grant Morrison vai escrever o Watchmen também, né? Cara, essa notícia é falsa. Não sei quem publicou isso. Não, ele vai escrever uns personagens da Charlton Comics. Ele só falou que quer escrever uns personagens da Charlton. E Nego já espalhou que ele vai escrever o Watchmen. Essa ideia, cara. É, claro. Todo mundo aumenta a coisa, né? Agora com a volta das 52 terras, até agora o multiverso ele foi muito pouco explorado, assim. Depois da crise final, o Dan DiDio acha que o Grant Morrison é a pessoa perfeita pra explorar o multiverso de verdade. Então ele tá preparando um projeto pro ano que vem nos Estados Unidos só sobre o multiverso. E uma dessas terras vai ter vários personagens da Charlton. É só isso, tá ligado? Nossa, mas assim, eu tenho muito medo, bicho, de alguém mexer com o Watchmen, viu, cara? Fazer alguma coisa. Não, ninguém vai mexer em Watchmen. Cara, não vai conseguir isso. Tem certeza? Não, certeza. Não vão mexer, cara. É igual ver de vingança. Ninguém ousou continuar, ligado? Ah, não. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. É, vamos ver, né? O que eles vão contar de Watchmen, cara? O Rorschach morreu? O Dr. Manhattan foi pra outro planeta criar a vida, criar as vidas com as próprias mãos? Ele caiu no Adão Ômega. Você já ouviu falar do Prequel? Ah, não. Tem o Prequel. Prequel. Já até levantei essa teoria, mas eu acho que não rola, não. Ô, cara, eu rezo para que não role. Não sei, talvez a versão do livro do Hollis Manson em quadrinhos. Sei lá. Ué, você duvida? É, pode ser, vai saber. Watchmen Babies, né, cara? Deu dinheiro, ovo... Por que não, né? Eu acho que depois que o Alan Moore morrer, pode até rolar, mas enquanto ele estiver vivo, eu acho que não rola. Ele vai xingar o povo? Chamar eles de porcos capitalistas? É isso que ele vai fazer? Eu acho que as pessoas têm medo dele, cara. Não, mas até eu tenho medo. Ele tem cara de psicopata, cara. É, os caras da DC têm medo dele, cara. Ele tem cara e eu não duvido que ele seja também, não. Cara. Ele tacou uma bruxaria nas HQs dele pra ninguém mexer, sabe? Exatamente. A única maneira de quebrar é fazendo filmes horríveis. A galera não costuma falar muito disso, mas sabe que o Alan Moore sempre foi a favor de adaptar as coisas pra cinema, né? Até o dia que fizeram Liga Extraordinária, ele viu a merda que deu, aí ele ficou puto de verdade. Cara, mas aí eu te pergunto, por que que não coloca o cara pra poder fazer o negócio? Ele não quer escrever roteiro pra Hollywood, cara, só por isso. Não tô falando pra escrever roteiro, mas pra poder acompanhar a produção, entendeu? Como... Cara, ele não quer que vire filme, cara. É, que ele não quer sair daquela cidade nojenta dele, ó. Ó, vou te dar um exemplo. Batman era pra ter saído no início da década de 90, o filme. Graças a Deus não saiu. Ainda bem, né? Quem ia fazer? Ia ser o Terry Gilliam. Vocês sabem quem é, né? Ninguém sabe quem é o Terry Gilliam, pô. É o diretor do... Os 12 Macacos. Isso. Ele fez Os 12 Macacos. Inclusive, ele era daquela trupe de comediantes da Inglaterra lá, o Monty Python, ligado? Ia ser assim, tipo, o Terry Gilliam, ele chegou, juntou com o Alan Moore, eles começaram a conversar como passar aquilo pra cinema. Uhum. Como o Terry Gilliam ainda tava começando, o Alan Moore apresentou a coisa pra ele de uma forma que ele olhou e falou, não, não vai ter jeito de pôr isso aqui no cinema, é melhor eu desistir desse projeto. O Alan Moore concordou e morreu. É pra você ver como existia a vida inteligente, né, cara, no cinema. Muitos anos depois, o Paul Greengrass resolveu fazer. E o Paul Greengrass, Ele é um diretor muito bom também. Só que ele tinha um problema. Ele não gostava de quadrinhos e não tinha o menor interesse em ser fiel à série. Isso aí que é perigoso, né? Ele já ia trazer o Watchmen pros dias atuais. Inclusive, essa ideia de bomba que o Zack Snyder usou era dele. Ah, cara, é. Isso que eu queria ver com vocês. Seguinte. Pô, cara, se o Watchmen tivesse uma mensagem ambiental, né, cara? Não, mas pensa bem. O que vocês acham? Se o Ozymandias tivesse chegado pro Dr. Manhattan, conversado com ele, explicado a teoria dele, não seria muito mais prático do que passar anos construindo uma máquina pra emular o poder do cara? Acho que não, hein, velho. Ele é o cara mais inteligente do mundo. Então, ele deveria prever que o Dr. Manhattan ia concordar com ele. Então, mas aí que tá. No filme ele não é o cara mais inteligente do mundo. Ele é o cara mais viado do mundo. Então, você só vai levar ele a sério se ele explodiu o mundo, cara. Presta atenção. Ele é um condomínio, cara. Igualzinho, cara. Na hora que o Coruja entra no computador dele, vocês viram uma pasta escrito Boys? Eu vi. Cara, uhum. Aquilo ali é sugestivo, cara. Não muito, velho. Não, e o pior é que na HQ, não sugere que o cara é viado, tá ligado? Não, eles até falam, mano. O fato de usar o terno com voz, o Rorschach fala que vai investigar, só isso. E sabe, foi uma descaracterização tão sem vergonha, tá ligado? Tirou o crédito mesmo do negócio, cara. Ah, o problema foi o ator, velho. Não foi nem o roteiro, nem nada. O ator quebrou. Eu acho que esse negócio do final ficou ruim. Ficou. Eu acho assim, ficou... Não vou dizer que se fosse um outro filme, não tivesse nada a ver com o Watchmen, eu gostaria do final. Como é do Watchmen, uma coisa que já existe, que tinha um final pronto, descaracterizou completamente. Aí eu vou defender o Zack Snyder no seguinte ponto. Uma lula gigante não convence o público normal de cinema. Isso estava sendo uma lula, cara, mas ele poderia ter adaptado a ideia. É isso que eu ia falar. Ele deveria ter focado em alguma coisa que substituísse bem. Mas não, ele inventou uma teoria da conspiração maluca que só tem lógica na cabeça dele, cara. Cara, ele fez um trabalho foda aí pra poder alterar isso, uma coisa que não precisava, cara. Ele já tinha uma conspiração pronta, ele só precisava mudar um detalhe. A lula. Esse é um macaco gigante, né? Não é? Pro Godzilla. Cara, podia ser a bomba, contanto que não primeiro, não tivesse nada a ver com o Dr. Manhattan. Porque, mas aí não ia dar liga, né, cara? Bombas explodiram. Mas pensa bem. Cara, ele é rico demais. Ele pode construir arma, cara. Ele fez a pantera roxa lá, o Gato Guerreiro. Ah, eles mudaram a cor da pantera lá, né? É, ficou azul. É porque o rosa é ele, né? Então a pantera tem rosa que ser é azul. Ele. Ele não quer nada contrastando. Né? É. Eu acho assim, cara. Eu até discuti isso no DCCast. Vocês, por favor, escutem. Não, e comentem. Não me chamam pra participar lá. Que foi o melhor podcast que o Multiverso DC já gravou até hoje. Então vocês escutem, seus safados. Eu escutei, pô. Você escutou? Escutei. É? Não, escutei o do Comic Pod, desculpa. Ah, seus safados. Eu discuti isso lá, que o problema de ligar as bombas ao Dr. Manhattan e deixar a população inteira do mundo com medo do Dr. Manhattan é colocar a culpa em alguém. O final de Watchmen não existia culpado, tá ligado? Isso é um problema sério. Seríssimo, porque se a Rússia chega pros Estados Unidos e fala, não, peraí. O cara que era seu soldado, bombardeou o meu país, mas eu vou me unir com você. Beleza, o cara explodiu o mundo inteiro, explodiu duas cidades suas aí, Los Angeles e Nova York. Só que quem construiu esse cara foi vocês. E vocês ostentaram ele como sua melhor arma nuclear. Mas culpar os Estados Unidos não ia ajudar ninguém, cara. O Manhattan ia continuar matando todo mundo. Cuidar os interesses políticos da Rússia. Não, não ia não, cara, porque que adianta os dois ficarem se atacando se tem um Manhattan querendo botar tudo pra fuder? Então, mas eles já estão no meio de uma guerra fria. Se acontece um negócio desse, é a desculpa que eles precisam, tá ligado? Não, cara. A Rússia fala assim, o que me prova que vocês não bombardearam essas duas cidades suas aí de propósito? Exatamente, cara. No meio de uma guerra, isso pode servir como desculpa, tá ligado? Que, na minha opinião, é o que aconteceu com 11 de setembro. Pois é. A concentração é, Zack Snyder estava bêbado quando fez isso, né? Não, eu gostei do nada. Final. Ele só... Agora, por exemplo, o que vocês acharam do Sin City? Eu nunca assisti Sin City inteiro, eu sempre durmo. durmo, cara. Oh, é muito bom. Véio. Sério mesmo, eu assisto, sei lá, uns 40 minutos, eu cochilo. Cara. Tentei ver umas 3 vezes já, eu desisti. Tá, mas assim, aí, ali, por exemplo... um review e eu não quis mais assistir. Eu tenho aqui o Sin City completo. Ali, cara, é uma transposição assim, é basicamente a revista filmada, entendeu? E tem gente que não gostou, então eu fico preocupado com isso. Aí o cara vai lá e faz um negócio fiel, o pessoal reclama, ah, isso é transposição, pô, o cara fez um negócio como foi o Sin City. Se muda. Cara, sempre vai dar... Não tem como, tá? O problema nunca vai ficar igual a HQ na... Não, eu acho que nem deveria. Acho que nem deveria ser igual. Tem filme, mas o filme nunca vai te agradar tanto quanto o quadrinho, sabe? Não vai. Cara, o Cavaleiro das Trevas me agradou, tá ligado? O Homem de Ferro me agradou, sabe? Inclusive, eu ouso dizer que o Homem de Ferro me agradou mais que as próprias histórias do Homem de Ferro, cara. Eu concordo. Eu gostei também. Gostei muito do filme, cara. O filme tem tudo que o Homem de Ferro tem de melhor, assim. Uhum. Que nas próprias HQs não tem, tá ligado? Cara, o Homem de Ferro, pra mim, nas HQs, ele é um personagem muito chato, cara. Eu comecei a gostar do Homem de Ferro aí no Guerra Civil. Uhum, pode crer. Eu comecei a odiar ele. Era importância pra ele, né, cara? Cara, porque aí realmente o cara usa o dinheiro dele pra alguma coisa, usa o prestígio dele pra alguma coisa. Eu sou um cara rico que eu tenho armadura. Pô, o raio em você. Cara, o que você tem, cara? Fala isso, se eu tivesse uma armadura, não gosto de você, foda-se, eu te mato. Pô, não, olha só, eu tô lendo o Reinado Sombrio, que ele agora ele começa a ser perseguido, porque ele é o único que tem a lista do registro da Guerra Civil. Ele fez uma merda foda lá que transformou o cérebro dele num HD de computador. Então tudo que tinha no computador da SHIELD ele passou pro cérebro dele. E apagou o computador da SHIELD. Então assim, aí ele tá um personagem interessante sem ser o Homem de Ferro. O Tony Stark tá um personagem interessante. Mas antes do filme, acho que o filme influenciou muito isso, cara. Ah, com certeza, cara. Eles pegaram muito da personalidade dele no filme e colocaram no personagem da HQ. E o que eu acho que é o maior mérito do filme é pegar um diretor inexperiente e deixar a Marvel por trás do cara. Porque aí a Marvel não deixa os caras fazer cagada. Pô, ele gastar um ator bom, né, velho? Não um cara que fez as vozes. Eu acho que ele não é assim, claro que não é um ator ao Oscar, mas a interpretação dele tá bacana, cara. Eu gosto. Ele concorreu ao Oscar. Viu algum outro? Ele concorreu? Concorreu pelo Trovão Tropical, né? Mas ator coadjuvante, né? Uhum. No Trovão Tropical ele era quem? O Negão. O Negão. Ele se pintou de carvão. Não. Pera aí, não. Eu tô falando do John Favreau, o diretor do Homem de Ferro. Ah, tá. Ah, não. Entendi. Tô falando que ele também atua no filme, né? Ele é o motorista lá. Ele é o Fog Nelson do Demolidor. O Fog Nelson também é engraçado. Acho que é o único personagem que me ficou interessante no filme. É, o que ficou mais parecido, né? Cara, nossa, e vão refazer aquele filme, graças a Deus. Você pega a Warner. A Warner, ela é dona da DC. Então eles podem transformar em filme o que eles bem entenderem e do jeito que eles bem entenderem. Na vida é sempre bom lembrar os menudos. Não se reprima. Só que eles têm um cara, que é o Christopher Nolan. Christopher Nolan é o cara que mais tem moral lá dentro como diretor. Por isso que o Batman foi tão bom. Porque a Warner não, sabe, não quis meter o bedelho. Deixou o cara fazer do jeito dele. É, foda que vão jogar tudo nas costas do Nolan agora. Vai Superman, vai Liga da Justiça, vai tudo pra ele agora. Então, mas ele é um cara preparado pra isso, tá ligado? É um cara, mas porra, fazer 15 filmes por ano é foda, velho. Então, o Zack Snyder não é. Você tá vendo que é o seguinte, o Nolan não quis, assim, ele tá fazendo mó resenha. Resenha não, né? Mas assim, ele tá com a agenda dele. Ele tá segurando pra poder pegar o Batman 3. Você viu isso? É, então, eu ia comentar. Você viu que ele tá segurando, cara? Tá segurando. Então, como é que vão passar Superman? Vão passar os outros filmes pra ele fazer? O cara é muito autoral, velho. O cara não vai querer ficar pegando personagem. Eu já risco dizer que o Batman 3 não vai sair, cara. Se sair, vai ser com o diretor. De boa. É, então. Eu também acho que vai sair. Eu acho que vai sair, mas não com o Nolan como diretor. Se for o Nolan, tem que ter o Superman no filme, cara, sabe? Porque Só que vai quebrar muito a realidade, né? O Nolan não vai colocar, cara. O Nolan não quer mexer com esse negócio de advogado super-herói. De poder. Não que ele, né, assim, seja contra, mas assim, ele mesmo falou que assim, o que ele criou, o que, não o que ele criou, mas assim, o que ele propôs ali pros filmes dele é uma coisa bem realista, entendeu? Tanto que ele bateu o pé que ele não queria que o Batman dele participasse da Liga. É, isso também é importante. Mas eu acho que o Superman é a única coisa que daria o nível desse filme, sabe? Porque agora o Batman, ele é um foragido da lei. Meu, a polícia não vai conseguir pegar esse cara nunca, tá ligado? Só alguém do nível do Superman pra pegar esse filho da p. aí você viria seria a adaptação do Cavaleiro das Trevas em verdade, sabe? Meu medo é essas coisas virarem Smallville, sabe? Ah, não, não. O Christopher Nolan não vira, cara, de boa. Esmalhação viu, não, pelo amor de Deus. Quantas temporadas já tem essa porra de Smallville? Oitava temporada dessa merda. O meu vizinho e a mãe Apocalipse, dele. O Apocalipse vai comprar leite na padaria, cara. Não, o Apocalipse da televisão é Smallville. O Apocalipse tá andando na rua como se fosse assim, né? O Apocalipse é... carteiro. Tá no colegial lá, estudando como não, super. Ele é o quarterback, ele é o zagueiro lá do time de futebol americano. O meu vizinho e a mãe dele são viciados em Smallville. E já tentaram me convencer a assistir a primeira temporada. Eu confesso que no início eu gostava. No início eu gostei. Eu parei de assistir na quarta temporada, quando apareceu o Bizarro. Aí eu falei, não, aí fudeu. Aí vacalhou. Bizarro é foda. Eu parei de assistir na metade de um episódio que passou no SBT. Cara, não, a Kryptonita é a melhor coisa que existe no mundo. Dá poder pra todo mundo, cara. Ah, cara, nossa, isso é uma putaria mesmo. Kryptonita, né? A Kryptonita é a explicação do universo DC. Todo mundo tem poder no universo DC por causa da Kryptonita. É basicamente isso, cara. Nossa, não, aquela Liga da Justiça, então, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? É um arqueiro também. Nossa, é farofada, cara. Muito farofa. Como é que é? Flecha verde? Cara, eu preciso acreditar que é trabalho de estagiário bêbado. Aí eu já. Não é, se fosse, tinha parado na não, eu prefiro temporada. Acreditar, tipo, eu sei que não foi. A Warner autoriza e gosta dessas... É, pois é. Cara, isso é avacalhação e garotos de 13 anos que ainda assistem, sabe? Pra vocês terem ideia como é que o Nolan tem moral, o Bruce Wayne ia fazer uma participação no Smallville. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ah, tô ligado. Muito tempo. Não, eles iam fazer um Smallville do Batman. Ah, isso antes do Smallville, né? Isso. Ah. E antes do Smallville ia fazer o seriado do Bruce Wayne, só que aí ia sair o Batman Begins, não saiu. Aí iam colocar o Bruce Wayne participando, o Nolan tava fazendo o filme, falando, não, porque já vai ter uma coisa parecida no filme, então vai avacalhar. Não fizeram. Bruce Wayne é um dos poucos personagens da DC que não apareceu. É, amigo. Não, o Christopher Nolan, ele é pintudo, cara. O cara, a moral que ele tem dentro da Warner é sacanagem. Eu acho assim. Ele é pimp. Pra farofada que é o Smallville, com todos os personagens da DC aparecendo, o Bruce Wayne, que é assim, um dos personagens que tem mais ligação com o Clark Kent, né, não tem aparecido até hoje, o cara tem moral, bicho. Não são um casal gay foda ali. Cara, o que eu mais... O Bruce Wayne podia ser o amigo nerd dele, né, cara, na escola. Que horrível. O melhor Smallville que eu acho é que, cara, depois que esse Superman fizer o filme, depois que terminar essa porra, ele não vai fazer mais nada, cara. Ele vai ser marcado o resto da vida dele como foi o Smallville. Superman, por exemplo. Superman Returns. Eu acho que foi, assim, uma perda de tempo foda fazer esse filme. Eu dormi. Eu gostei também, cara. Eu também gostei, cara. Eu acho que ele foi muito, muito comprido e teve menos ação do que deveria, mas ainda assim é bom. Cara, eu acho cara assim, pra mim, Superman não é ação, velho. Ele bate em todo mundo. Não é nem questão de ação, não. Mas eu acho que assim, o Lex Luthor, cara, eu esperava uma outra coisa dele. Tinha que ser outro vilão. Os dois Quartetos Fantásticos, eu dormi vendo no cinema, porra. E eu paguei. Tinha que ser um Parasita, o Brainiac, sabe? Alguma coisa assim. Não o Lex Luthor de novo. Acho que esse foi o único problema, assim, real do filme. Você tá entendendo? Não é, eu não dormi porque o filme é chato. Eu dormi porque, assim, eu a história não desenvolvia do jeito. Eu poderia ter comprado uma casquinha do McDonald's com dinheiro, né, cara? E ainda que você esforce, você paga inteiro. Não, eu aluguei. O Watchmen, hoje o Watchmen deu lucro, vocês viram? Ah. Não. O custo de 150 milhões de dólares finalmente foi ultrapassado. Agora a bilheteria atual de Watchmen é 160 milhões. Então eles têm 10 milhões de lucro, olha que beleza. Não, além do que vai vender de DVD, o que tá vendendo de edição definitiva aí. 10 milhões de lucro, a Warner já anunciou que pra eles foi um fracasso o Watchmen. Uhum. Eles já anunciaram e não querem mais fazer filme com censura 18 anos. Não vai mais rolar. Nolan foi esperto, fez o filme violentaço. Sem sangue. É, então. É só isso, só tirar o sangue. Pois é. Pô, aí o cara, pô, eu não posso fazer um filme que não seja censura 18, porque senão não vai ficar... Mas, pô, o cara não fez? Pois é. Na minha opinião, cara, o Batman Dark Knight é muito mais violento do que o Watchmen, cara. Que o Watchmen sem sangue não rola, velho. É muito mais adulto que o Watchmen. O Watchmen, em alguns momentos, chega a ser bobo. Aquele negócio do osso saindo pra fora do braço, aquilo ali pra mim... Ai, pra que isso, cara? Pra que isso? Mas é sério. Gostei porque eu achei uma parada trash, sabe? Eu achei legal. Ah, é trash, mas porra, cara, que tem a mas ver? Mas é o seguinte, o Chapolesco, eu acho que assim, ele perdeu muito público pra poder satisfazer uma vontade boba dele, de colocar aquele. O negócio dele é fazer filme de zumbi, cara. E vamos concordar que ele faz muito bem. Eu gostei de 300 também. Não, pra mim ainda é um filmeco baseado no gibizeco. Ah, não, cara, você não gosta de gibi? Não, nossa, é horripilante. Porra, é muito bom. É muito bom, cara, é uma história de mau gosto, homofóbica, idiota. Não, homofóbica onde, velho? Ah, é. O Alan Moore falou, eu acredito, eu vou embora, calma. Ah, vai pegar travessa. Todas as mulheres que vão mandar o link, te amo, tá? Te amo, te amo. Se a polêmica é rica, ele tem carro. Ah, sim, o Victor também pediu pra dar um aviso aí também. O Victor pediu pra saber se souber. O que aconteceu com o Erlon, tá? Pra mandar uma carta pra ele, que tá chorando aqui, tá desesperado, não sabe o que aconteceu com o Erlon. Desapareceu depois do último cash aí. É, o cara tá defendendo. Eu vou contar a real. Vou contar a real do que aconteceu com o Erlon. É, a família dele tá passando por sérios problemas. Erlon trabalha 20 horas no hotel como macaco lá. Ele usa aquelas roupinhas vermelhas, um chapéuzinho. Ele ajuda as pessoas a levar mala e tudo mais. E as outras 4 horas no dia, dois ele trabalha quebrando pedras com uma bola de ferro no pé, ganhando 12 centavos a hora, e o resto do tempo ele edita o podcast. Uma ilha com vários outros artistas, pessoas que gostam de HQ e tal, estão trabalhando pra Unilever, é um projeto secreto aí que ninguém sabe o que é. E ninguém vai saber tem, também. Tem nada a ver com a Lula gigante não, né? Eu acho que não. Espero que não, viu? Eu não quero morrer tão cedo. Você viu São Paulo lá no monitorzinho do filme? Não tinha. Não, o Brasil é bom por causa disso, nunca explode. Todo mundo gosta do Brasil. O Brasil não é atacado, o Brasil não explode, é uma maravilha. É, carnaval e caipirinha ajudam a gente bastante, né, cara? Crianças, abraço pra vocês. Abraços.